volta de Piccadilly Circus, buscando a nota exótica que falta ao seu traje blasé televisivo. O mundo dá tratos à bola, a mesma que distrata, pisando na miséria imediata. Contrata para a produção urgente um negro bem dotado e um latino quase inteligente. O mundo é dos vivos, o mundo é dos bancos e os bancos dos mendigos. O mundo é de loucos, que mundos não têm dono e só somos vencidos pelo sono. O mundo é do novo e o novo dos antigos. O mundo é quem sobrar no fim da noite dos amigos. Dá voltas à volta de Piccadilly Circus, buscando a nota exótica que falta ao seu traje blasé televisivo. O mundo dá tratos à bola, a mesma que distrata, pensando na miséria imediata. Contrata para a produção urgente um negro bem dotado e um latino quase inteligente. O mundo é dos vivos, o mundo é dos bancos e os bancos dos mendigos. O mundo é de loucos, que mundos não têm dono e só somos vencidos pelo sono. O mundo é do novo e o novo dos antigos. O mundo é quem sobrar no fim da noite dos amigos. Mais uma de um CD novo, chama Pra Te Lembrar.